Olha quem voltou. Já chamei atenção, ela me conhece, mas fingi que não. Eu cheguei, já chamei atenção, eu roubei a cena e foi a intenção. Porque eu posso, cê sabe que eu posso, e é assim que eu gosto. Então deixa eu te contar, olha quem voltou. Eu cheguei, já chamei atenção, ela me conhece, mas fingi que não. Eu cheguei, já chamei atenção, eu roubei a cena e foi a intenção. Porque eu posso, cê sabe que eu posso, e é assim que eu gosto. Então deixa eu te contar, olha quem voltou. Contar, olha quem voltou.